A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, você sintonizado com a gente nas ondas da Voz da Rússia. Iniciamos mais uma edição do programa Onda DX, o programa que é o marco de referência para os DXistas de toda a comunidade de língua portuguesa. Edição e locução deste amigo de vocês, Jonas Bernardino, direto dos estúdios da Voz da Rússia em Moscou. Olá, amigos. Sou Marcelo Vieira. No programa de hoje e também na próxima edição, falaremos de uma emissora que foi muito famosa nas ondas curtas, a controvertida Rádio Paz e Progresso da ex-União Soviética. Essa aqui é mais uma produção do DX Clube do Brasil. Este programa só foi possível graças ao trabalho único e valioso do professor e DXista Sérgio Doria Partamian, já que não existe muito material sobre o assunto. Fala, Rádio Paz e Progresso. Fala, a emissora das organizações sociais. Os áudios são de autoria de Antônio Ribeiro da Mota, Robert Wildmeier, Sérgio Doria Partamian e do programa Rádio Enlace da Rádio Nederland. Os arquivos pertencem ao acervo do DX Clube do Brasil. Adaptação de texto e locução de Marcelo Vieira. This is radio station Peace and Progress. You are tuned to radio station Peace and Progress, broadcasting the voice of Soviet public opinion. You are tuned to radio station Peace and Progress, the voice of Soviet public opinion. Sintonizan ustedes a la radio emisora Paz y Progreso, portavoz de las organizaciones sociales soviéticas. Escúchenos diariamente a la una y media de la madrugada, según el meridiano de Greenwich, en la banda de ondas de 25, 31 y 41 metros. A Rádio Paz e Progresso de Moscou iniciou suas transmissões em 1964 e permaneceu no ar até 1991, quando a União Soviética foi extinta. Certamente foi a emissora que melhor expressou o espírito da Guerra Fria do ponto de vista do bloco dos países comunistas. Porém, antes de falarmos sobre a rádio em si, temos que fazer alguns comentários importantes sobre o papel desempenhado pelas emissoras internacionais de ondas curtas durante conflitos políticos mundiais. Desde seu início, as transmissões de ondas curtas dirigidas de um país a outro tiveram como objetivo a difusão de informações, de aspectos culturais e propaganda do país de origem, incluindo a de seu modelo político-ideológico. A propaganda ideológica sempre ocupou um espaço menor quando a emissora era destinada a um país amigo, e maior, é claro, quando destinada a um país inimigo. Nos momentos em que as tensões internacionais se agravam, quando um país tem um interesse em influenciar mais diretamente nos acontecimentos internos de outro, é que surgem muitas emissoras, oficiais ou clandestinas, emissoras estas especializadas no embate ideológico. Financiada direta ou indiretamente por governos constituídos, essas estações veiculam informações segmentadas que podem ou não ser verdade e principalmente propaganda político-ideológica contrária ao país a que se destina. Um dos períodos em que a presença desse tipo de emissora se fez de maneira mais constante foi durante a chamada Guerra Fria. Guerra Fria foi o nome atribuído ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos militares indiretos entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, período compreendido entre o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, e a extinção da União Soviética, 1991. Ela foi chamada de Fria porque não houve um confronto bélico direto, quente, vamos dizer assim, entre as duas superpotências, dada a impossibilidade de vitória de qualquer uma delas numa batalha nuclear. foi um conflito de ordem política, militar e econômica entre as duas nações e suas zonas de influência. Como parte da disputa ideológica entre as duas superpotências, o rádio de ondas curtas foi largamente usado. Do lado americano, as mais famosas estações especializadas em informação e propaganda ideológica foram, sem dúvidas, a Rádio Free Europe e a Rádio Liberty. Em 4 de julho de 1950, a Rádio Free Europe realizou sua primeira transmissão experimental em idioma tcheco. Um ano depois, já estava transmitindo em 5 idiomas para os países comunistas do leste europeu. Радио Свобода. В Москве час дня. Сразу после выпуска последних известий передача «Россия вчера, сегодня, завтра». Em maio de 1951, entrou no ar pela primeira vez a Rádio Liberty, uma estação também especializada em informações e propaganda ideológica, contrária ao regime comunista soviético. Suas transmissões eram dirigidas à União Soviética nos diversos idiomas lá falados. Uma coisa interessante é que o financiamento de ambas emissoras, pelo menos a princípio, vinha direto da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América, a CIA. Como resposta, a União Soviética e seus países aliados colocaram interferências propositais, os chamados jammings, nas duas estações anticomunistas. Em todo o mundo, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam áreas de influência, criaram e patrocinaram diversas emissoras clandestinas e oficiais com esse objetivo. A União Soviética, que é o nosso objeto de análise no continente africano, só para dar um exemplo, passou a colaborar para a criação de emissoras clandestinas de grupos que se propunham a combater o regime racista do Apartheid da África do Sul ou a lutar pela independência política de seus países. Em outras partes do mundo, colaborou com emissoras clandestinas que davam voz a grupos dissidentes de nações da zona de influência norte-americana, notadamente de países que viviam sob regimes autoritários de direita. A Rádio Espanha Independiente, vinculada ao Partido Comunista Espanhol, foi um desses exemplos. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Operando desde a década de 1940, a estação era a porta-voz da resistência espanhola contra a ditadura do general Francisco Franco. No início, suas transmissões eram feitas a partir de Moscou, e mais tarde transferiram-se para Bucareste, na Romênia, de onde transmitiram até o seu encerramento. A eficiência técnica das suas transmissões era tamanha que, no início da década de 70, aqui mesmo no Brasil, ela podia ser ouvida com bons sinais, apesar dos jammers espanhóis do tipo Borbulho que tentavam encobri-la. Outra emissora a receber o apoio soviético foi a Rádio Magallanes. Rádio Magallanes é a emissora chilena desde a qual o presidente Allende entregou a nosso povo seu último mensaje de fé e esperança em la victoria de la patria e de seus trabalhadores. Para reiterarla, Radio Magallanes difunde sus emisiones en dos horarios, a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche, hora de Chile. Hasta la próxima, queridos compatriotas. Escucha, Chile. Las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Escucha, Chile, un programa de Radio Moscú. Esta estação atuava como porta-voz da resistência chilena contra a ditadura do general Augusto Pinochet. Ela podia ser ouvida todos os dias no Brasil porque utilizava os transmissores da Rádio Moscou dentro de um programa chamado Escucha Chile. Também a voz de diversos partidos comunistas, que em alguns países capitalistas estavam caladas pela ação de governos autoritários de direita, podia ser ouvida através de emissoras clandestinas apoiadas pela União Soviética. É o caso da rádio Voz do Partido Comunista Turco, emissora clandestina que emitia programas para a Turquia e que também podia ser ouvida aqui no Brasil na década de 80. Um trechinho da sua emissão. No entanto, a estação soviética mais emblemática da Guerra Fria, sem dúvida alguma, foi a Rádio Paz e Progresso, de Moscou. Curiosamente, seu público-alvo não eram os norte-americanos propriamente ditos, mas as nações e povos da zona de influência dos Estados Unidos. Um dos seus objetivos era estimular o sentimento anti-americano em todo o mundo. Habla la radioemisora Paz y Progreso. Ustedes escuchan a la radioemisora de la opinión pública soviética. Fundada em 1964, utilizando os mesmos transmissores da Rádio Moscou, mas funcionando numa redação separada, ela entrou no ar inicialmente naquele ano com programas de 30 minutos em espanhol. Posteriormente, foram incluídos os idiomas português, crioulo e guarani em suas transmissões para a América do Sul e América Central. A emissão em português contava com ouvintes ilustres, como o seringueiro, sindicalista e ativista ambiental Chico Mendes. Mais tarde, as transmissões foram também ampliadas para outros continentes, passando a emitir para a Europa, em alemão, para a Ásia, em inglês, mongol, indonésio, chinês tradicional e dialetos de Pequim, Xangai e Cantão, para a África, em inglês e francês, e para o Oriente Médio, em árabe, ídish e hebraico. Vamos ouvir aqui um trechinho da emissão em francês. Oficialmente, a Rádio Paz e Progresso se autodeclarava uma estação pública, independente e livre do controle do Estado. Apresentava-se como a emissora das organizações sociais soviéticas, dizia representar as opiniões de instituições da sociedade civil soviéticas, tais como a União dos Escritores, Jornalistas, Comitê de Mulheres, da Juventude e outras instituições. Professava serem seus objetivos os de, abre aspas, transmitir informações verdadeiras sobre a União Soviética e sobre a vida dos povos de países estrangeiros para promover, em todos os sentidos, o desenvolvimento, o fortalecimento da compreensão mútua, da confiança e amizade entre os povos, fecha aspas. Diferentemente da Rádio Moscou, que se cercava de cuidados ao falar de questões internas de outros países, talvez temendo prováveis incidentes diplomáticos, a Rádio Paz e Progresso não tinha meias palavras contra os Estados Unidos. Sua linguagem era dura, direta e inflamada, tão dura quanto a da Rádio Pequim, da República Popular da China, que na época da Revolução Cultural de Mao Tse-tung referia-se aos governantes americanos como a Camarilha de Washington. Em 1983, por exemplo, a Rádio Paz e Progresso, quando denunciava a invasão norte-americana à Ilha de Granada, no Caribe, acusava a administração de Washington de promover atos bandidescos naquele país. Ouçamos. Segundo se informa de St. George's, em Granada prepara-se a repressão contra os membros do Conselho Militar Revolucionário. Eles dirigiram o país após o trágico falecimento do primeiro-ministro Morris Bishop até a invasão armada dos agressores americanos na ilha. Citando a declaração do chefe da administração fantoche, a rádio da Ilha Antilhas informa sobre os planos das autoridades de ocupação de organizar um processo judicial exemplar. Seu objetivo é tentar justificar o banditismo armado de Washington e preparar o pequeno para a subsequente repressão física dos dirigentes granadinos. A rádio também não tinha meias palavras quando falava das ditaduras militares do mundo capitalista. Referia-se a seus governos como lacaios do Império Americano, como gorilas e outras qualificações do tipo.